seja o seu Coringa. Agora seja o seu Coringa. Agora seja o seu Coringa. Agora seja o seu Coringa. Agora seja o seu Coringa. Cachorra. Cachorra. Agora sente o seu Coringa aí. Agora sente o seu Coringa.